Não, só falar livremente. Bem, eu considero a família como o grupo humano de que depende muito a educação. Esse grupo, ou seja, a família, traz uma série imensa de problemas. São problemas que existem desde a gestação. Porque a gestação é da gestação que vai depender o homem de amanhã. E este homem já vem preparado. É quase como se fosse um laboratório. Na época da gestação, vão interferir na vida da pessoa certos problemas, até mesmo de saúde, porque vai depender da alimentação da mãe, do bom estado do marido, do pai. Quando a criança nasce, já há um certo preparo para a vida. Este preparo depende muitíssimo dos antecedentes familiares. Há certas famílias que são atingidas pelas taras, sem falar de atavismo e outros problemas. Então, nesta questão de tara, a gente nota que o desenvolvimento das crianças pode ser, ora, como não sei nem como diga, ora mais veloz, ora menos veloz, e o desenvolvimento intelectual também da criança vai depender deste início desta gestação. Por quê? Não obstante a inteligência não depender da matéria, mas vive de tal maneira entrelaçada com esta, que se atira para o futuro. Então, esta criança vai enfrentar a vida no âmbito familiar. Quando o casal se entende bem, pode ser um casal letrado, pode ser um casal de analfabetos. Se é letrado, tem obrigação de entender-se bem, obrigação de tratar um ao outro com delicadeza e com compreensão. Porque esta delicadeza não é simplesmente para demonstrar a boa educação da pessoa, mas visando a educação das crianças. Porque a família é constituída de pai, mãe e filhos. Podemos até dizer, mesmo de pai e mãe, mas não podemos deixar de incluir a parte dos filhos, porque também formam, também constituem a família. A criança, se é filha de analfabetos, eles, por uma questão simplesmente natural, procuram tratar bem um ao outro, e isso é o que ocorre na maioria, de tal maneira que as crianças, filhas de gente muito pobre, procuram ter sempre uma educação mais elevada do que os filhos de pessoas ricas. Isso é o que acontece. Quando esse casal de analfabetos é rico, então a coisa muda de figura, porque a família forma uma espécie de hiato dentro da sociedade. A gente não pode dizer o nome real daquela família. se é uma família bem constituída, se é mal constituída, em regra geral, é bem constituída. Por quê? Porque aquela família goza de um certo status econômico, em função do qual procura dar uma instrução aos seus filhos. Porque é necessário fazer-se a distinção entre educação e instrução. A educação vem de educere, tirar de, e a instrução vem de instruere, colocar em. E, infelizmente, e agora eu vou atacar a forma educacional do nosso país, não obstante querer muito bem esse Brasil, e por isso eu me sinto revoltado quando vejo qualquer coisa errada, porque os nossos colégios, as nossas escolas procuram intervir mais na instrução, que é muitas vezes errada, e vai refletir na educação dos aulistas, na educação dos estudantes. Até mesmo as professoras e os professores são mal vistos pelos estudantes, pelas crianças. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu crio um sobrinho que está com 15 anos de idade, fazendo o quarto ano ginasial, quarta série, não sei que nome mais dá isso, faz tempo que dá valor. Pois bem, este rapaz, numa aula, ouviu da sua professora, numa análise sintática, uma oração: o leão é muito feroz. E a professora diz: adjuntos adnominais, ó e feroz. Então, essa professora não entendeu, não até hoje, não obstante ser professora há vários anos, a diferença entre adjunto adnominal e predicativo. Meu sobrinho chegando aqui, desse tipo, a professora disse aqui: o senhor quer me explicar isso? Primeira coisa, isso está errado. E mostrei a diferença entre adjunto adnominal e predicativo. Então, em virtude disso, olha, meu filho, talvez sua professora saiba e confundiu. Você procure saber dela se é realmente isso mesmo. Se ela disser que feroz é adjunto adnominal, você diga que eu, que tenho livros de análise sintática, disse que aquilo era predicativo. E quero convidá-la a vir aqui para mostrar que realmente é predicativo. Por causa disto, o meu sobrinho disse que não queria mais estudar com a professora. Então, isso vem criar uma revolta na criança. Revolta esta que vai repercutir no ambiente familiar. Porque se eu quisesse obrigar o menino a estudar com a professora, como realmente ele continua? Porque eu expliquei que do fato de um professor errar uma vez, não quer dizer que seja um mau professor. Porque o bom professor não é aquele que sabe muito, mas é aquele que transmite o pouco que sabe. Este é, na minha opinião, é que é o verdadeiro professor. Pois bem, essa parte de instrução pode, portanto, influir na educação, porque a criança tem uma propriedade de querer generalizar e ele, naturalmente, generalizou, né, o fato de aquela professora não saber as outras professoras. Ora, outras professoras sabem muito mais ou muito menos do que aquela, mas de qualquer maneira ela procura transmitir os seus conhecimentos. E com a facilidade com que ela tiver de explicar, exemplificando, o aluno vai aprendendo essas coisas. A instrução pode contribuir para a educação, mas a educação não consiste nisso. A educação é tirar o que há de mal no espírito da criança, não é, para substituir por coisas boas. A situação financeira da família tem um papel preponderante. Não é que todo mundo deva ser rico, porque se assim fosse, nós teríamos não uma sociedade, mas teríamos apenas um aglomerado humano. Se a pessoa, todas as pessoas fossem ricas, seria um desastre. Porque quem iria varrer a rua? Quem iria fazer os serviços domésticos? Quem iria lavar a roupa? Naturalmente, a dona de casa. Porque ninguém queria ser empregado, então nós, por isso eu digo que nós tínhamos apenas um agrupamento humano, não a sociedade, nós não teríamos governo, nós não teríamos senador, não teríamos deputado, não teríamos vereador, não teríamos os políticos para andar aí pregando mentira pelo meio da rua, não teríamos coisa nenhuma disso. Então, cada uma dessas pessoas tem a finalidade de educar as crianças para a boa constituição da família. Mas, infelizmente, no Brasil foi vítima dessa miséria, dessa desgraça que se chama divórcio. A mim pouco interessa que fiquem satisfeitos ou não, mas o divórcio é o maior mal que pode acontecer a um país. Na própria Rússia Soviética, onde o divórcio foi instituído em 1922, chegou a tal ponto que o próprio governo, por uma questão de coerência, não tirou de norma. Continuou, mas só para a pessoa entrar com uma ação de divórcio, só para a distribuição, então já me disseram, eu não li, mas me disseram, a pessoa tem que pagar 500 rublos. Ora, 500 rublos constitui uma pequena fortuna para aquelas pessoas, as pessoas russas. O divórcio acaba com a família. Por quê? Porque se há um casal aqui que tem filhos, desentendem-se o pai e a mãe. Procura-se o divórcio. Sai o marido ou sai a mulher. O casal se desvincula por completo. Então, pergunta-se, quem é que vai cuidar da educação da família? O pai? O pai, naturalmente, não vai ter tempo. A mãe fica sacrificada. Vamos admitir que um homem divorciado ou a mulher divorciada pela primeira vez possa solucionar o problema, mas ele se divorcia ou ela se divorcia novamente, depois de criar uma família. Como é que vai resolver o novo problema de duas famílias abandonadas? Juridicamente, quem perde é a criança. Por quê? Quando uma pessoa se divorcia, o chefe da família, ou aquele que é mais apinhoado pela sorte, fica na obrigação de manter aqueles filhos, dá uma pensão para os filhos. Casa-se novamente, tem nova família. O ordenado dele continua sendo o mesmo, levando-se em consideração mesmo os aumentos que ele tem. Esses aumentos são proporcionais ao custo de vida. Então, em tese, o seu ordenado é o mesmo. Se uma criança Tem por mensalidade 500 cruzeiros, que nem todos os divorciados podem pagar por cada filho. E ele se casa novamente e tem novo filho e se divorcia, então esses 500 cruzeiros a que o menino faz jus terão que ser divididos por dois. Ficará com 250 cruzeiros. Tem outra família, então esses 250 cruzeiros também vai ficar com 125. Ora, se 500 cruzeiros mal chegam para sustentar uma só pessoa da família, o que se dirá de 125 cruzeiros? É tremendo este problema. Só quanto à parte de essa parte natural, essa parte de vida comum que todos levam. Só nesse ponto. A situação da mulher divorciada no Brasil. Todos sabem, mas todos mesmo sabem, que há uma diferenciação entre o homem e a mulher no Brasil. Quer queiram, quer não, eles sabem disso. A mulher sempre é considerada inferior ao homem. Tenha-se em vista o caso agora de 91 doutoras, bacharéis, quererem fazer concurso para juiz e os senhores desembargadores, no fim da carreira, recusam, negam às bacharéis o direito de julgar, de fazer concurso, o que é um absurdo, absurdo tremendo. Outro dia, eu discutindo com um desembargador, na presença de outro desembargador e de outro juiz, eu disse: vocês mesmos estão levando a justiça ao ridículo. Porque ninguém pode julgar do grau de uma pessoa tem de julgar. Não é possível. Uma mulher poderá ser melhor juiz do que o juiz que a gente tem. Não verificaram os senhores desembargadores o mal que fizeram, porque de qualquer maneira criaram um trauma nessas moças. E essas moças mais tarde se casam, vão constituir família. E esse trauma elas transmitem para os próprios filhos. E então, qual a situação dessas crianças, futuros homens? A situação será a pior possível, porque a criança já nasce traumatizada. E uma família com crianças traumatizadas poderá ser uma família feliz? Impossível. Não se pode admitir isso. E como consequência, agora eu vou voltar novamente para o divórcio, como consequência do divórcio, vem a legalização do aborto. É o crime, na minha opinião, mais horroroso que existe, porque é assassinar uma pessoa incapaz totalmente de defender-se. Este é o resultado do divórcio. E está tramitando na Câmara Federal um projeto de legalização do aborto. É simplesmente tremendo. Eu vou bradar na Academia de Artes e Letras de Pernambuco e também bradar na Conceição dos Militares, porque eu pertenço a essas duas sociedades, a Academia de Artes e Letras de Pernambuco e a agremiação, a associação dos militares que funciona na Conceição dos Militares. Vou fazer como fiz. Eu passei 6 meses combatendo o divórcio e pretendo passar mais 6 meses ou um ano, se minha saúde permitir, falando contra a legalização do aborto, porque isto vem em prejuízo total da família brasileira ou da família de qualquer país. Ninguém me venha dizer que o divórcio é alguma coisa de bom. Eu não acredito de maneira alguma que a família brasileira seja beneficiada com o divórcio. Graças a Deus, não houve aquela recepção tão grande de divórcio. Essa questão de separar-se, ao separarem-se os casais, é muito comum. Não quer dizer que o divórcio seja a salvação para ninguém. Porque nós já temos o desquite. Eu sou também contrário a desquite, mas dos males o menor. O camarada se desquita, mas a família fica perene. O laço, o vínculo matrimonial não se dissolve. O camarada, o homem ou a mulher, pode errar na vida, desencaminhar-se para onde quer que seja, mas o vínculo continua indissolúvel. Com o divórcio, acabou-se isso. Agora, dizem os divorcistas, por que essa indissolubilidade do vínculo? Por que não se abre logo isso? Ora, isso é a maior besteira do mundo, a pergunta mais tola que eu já tive a oportunidade de ver. O vínculo matrimonial é uma exigência de lei natural. De lei natural, porque o homem não é somente animal, o homem é além de tudo racional. O homem vive primeiro na sociedade familiar para depois viver nesta nossa sociedade. Então, se esse homem não tiver um vínculo indissolúvel, ele não poderá jamais encontrar o seu destino, porque não é somente viver, estudar e viver. É também criar, é também educar. Daí aquelas palavras, crescei e multiplicai-vos. Então, a finalidade do homem e da mulher é esta, é crescer e multiplicar-se. E nesta multiplicação é que está a família. Por isso, eu sou um adepto da indissolubilidade do vínculo, mas adepto de verdade. Deixo muitas vezes de estudar certas questões por causa da língua portuguesa, de que eu gosto imensamente, mas não deixo de estudar de maneira alguma. Vejo que a família brasileira está ameaçada, mas existe no íntimo de cada brasileiro ainda aquele sentimento de religiosidade que assegura e não permite, pelo menos, que o povo do interior abrace, aceite o divórcio. O divórcio, em minha opinião, é a principal mazela da família. Ele vai atacar diretamente o cerne da sociedade, que é a família. Quando o senhor falou do divórcio, então se vê que o senhor disse que é a favor do casamento. O senhor poderia descrever ou fazer comparações entre os casamentos, do casamento de, o seu casamento, por exemplo, e os casamentos de hoje em dia? Pode poder relacionar, por exemplo, namoro, noivado, casamento, essas partes? Eu falar do meu casamento seria uma coisa que não interessava, Não, mas porque eu eu digo assim, fazer meu casamento, comparação de épocas. o casamento como cerimônia Sim, como ou cerimônia como cerimônia? também. Bem, eu entendo que o casamento da minha época era muito mais bonito, muito mais solene do que esse casamento atual, mesmo casamento religioso. Porque a gente vê certos casais, e não quer atingir de maneira alguma a quem quer que seja, que vão para a igreja cumprir apenas uma obrigação social, quando o casamento religioso não é obrigação social, é obrigação religiosa. O namoro do meu tempo era muito diferente de hoje, porque naquela época, 50 e tantos anos atrás, a gente, quando via uma moça e resolvia namorá-la, procurava primeiro a família da moça. conversar com o pai, conversar com a mãe, depois de conversar com o pai, para por meio deles chegar àquela pessoa. Hoje não. Hoje as moças trazem para casa os namorados. Papai, esse é meu namorado. Mamãe, este é meu namorado. Eu não sou contrário a isso, não. Eu acho que está certo que a escolha é deles. Então, o jovem pode trazer sua namorada e apresentar ao pai. Papai, esta é a moça, é minha namorada. Está certo. Agora, deve haver uma orientação neste sentido. Porque, é como eu dizia ainda há pouco, no Brasil ainda não está à altura de entender certos problemas. Se, no meu tempo, há 50 e tantos anos, chegasse um rapaz com uma moça e dissesse: papai, esta é minha namorada, ele apanhava na frente dela. E talvez isso não acontecesse porque o pai da moça não permitiria que ela viesse. De maneira alguma. Não permitiria. Mas vamos admitir que houvesse uma grande liberdade daquela moça. Se ela chegasse e dissesse ao pai: esse é meu namorado, ela apanharia também. Da mesma maneira. Quando eu noivei, vou contar o meu caso agora. Eu era muito amigo do meu sogro, era professor de minha mulher. Pois bem, fui um namorado que nunca conversou com a sua namorada. Dava aula a ela, e meu pai, que foi quem fez praticamente meu casamento. Um dia nós estávamos na sala dos professores, e ele disse: meu filho, por que você não se casa? Porque não acredito que haja moça nenhuma queira casar com ele. Ele disse: por que não enfrenta um casamento com a Abigail? Eu disse: qual das duas? Porque eu tinha duas Abigail, né? Abigail Leal de Oliveira e Abigail não sei de quê. Ele disse: não, a Abigail Leal, que nós éramos professores dela, né? Abigail Leal, aquela baixinha. Ah, Abigail já é noiva, disse eu. Porque eu vi a Abigail sempre com um anelzinho e o negócio, aquela plaquinha, ela virava para aqui, para dentro da mão. Para mim, fosse uma aliança. Para mim, se fosse ou não fosse, não me interessava. Acontece que meu pai adoece e me diz: meu filho, eu sei que vou morrer e não vejo nem noivo. Meus pais, isso não é problema. Se o senhor melhorar, então nós iremos à casa do seu paizinho e lá faremos o pedido. Ele disse: e seu paizinho já sabe disso? Não. Você nunca me apenas converse com ele. Então, eu irei fazer o pedido. Fomos à casa do meu sogro, do sogro atual, que já morreu. Então, ele começou a conversar muito, pai. Ele disse: seu pai, eu vim aqui, não foi para conversar. Pai está conversando muito com o senhor. Eu vim para pedir sua filha em casamento. O velho quase vai para trás. Pois bem, então chama a Abigail. Ela vem trazendo, pensava que ele tivesse pedido água, vem trazendo uma bandeja com dois copos. Ele disse: senhores querem água? Não pediram? Não. Esse rapaz veio pedir você em casamento. Ela quase cai. Então, ficou assim. Ele disse, que ela não esperava, né? Ele disse: bem, o senhor aguarde uma semana e no próximo domingo o senhor vem aqui para dar a resposta. Aí eu, como sempre fui meio doido, disse: bom, eu gosto de levar a resposta agora. Disse: pois não, porque eu já trouxe as alianças, porque se o senhor não conceder a mão de sua filha, eu roubo sua filha. E vou casar porque meu pai está para morrer e eu tenho que casar mesmo para ele dar satisfação a ele. Pois bem, naquela época eu não queria bem a Abigail, eu queria bem como aluna. Gostava de todos os meus alunos, mas não queria bem a Abigail. Então, ficamos, casamos e até hoje. Esse era o regime de casamento naquele tempo. Então, esses casais não se separavam nem se separariam jamais, né? Não é como hoje. O camarada vê um palminho de cara engraçadinho e engraça dele, quer noivar e noiva, e se conhecer o camarada, se conhecer a família dele, casa. Quer dizer, nada segura a juventude do Brasil, né? Nada segura essa juventude para que fique preso, presa ao casamento. Dentro desse assunto, família, né? É muito mais fácil educar-se um filho adotivo do que um filho legítimo. Por mais incrível que pareça. E isso eu posso dizer porque já criei uns três ou quatro. Os filhos adotivos obedecem com muito mais boa vontade às ordens da gente do que os próprios filhos legítimos. E no que diz respeito à instrução, à educação desses, é mais fácil de educá-los do que os filhos. Agora, por quê? Por causa do sentimentalismo do brasileiro. Por quê? O filho é sempre filho. Então a gente dispensa muita coisa à criança. Eu, por exemplo, sou um péssimo educador, reconheço, porque eu nunca gritei com um filho meu, né? Nunca dei uma palmada no filho, nunca. A questão de pancadaria é com minha mulher, é com a Abigail. Quando esse meu garoto que trabalha no Senai, tá? Garoto assim, diga assim, mas está com 20 anos, trabalha no Senai. Pois bem, ele quer fazer uma coisa ainda hoje. Ele deixa o bichinho fazer isso. Abigail não faz. Não faz, eu não quero. Ele começa a brigar. Então, ele não faz. Os filhos adúlterinos, geralmente não têm uma educação da parte da família. São educados por sua própria mãe, né? Porque a parte de cá não quer saber do filho adúltero. O filho ilegítimo, há um certo número de pessoas que de casais que ainda aceitam aquela criança. Eu acho que tudo isso está errado, porque a criança não tem nenhuma culpa do que aconteceu. Então, que se esqueça tudo aquilo no que diz respeito à criança e vamos abraçá-la. Mas a educação dos filhos ilegítimos, ou seja, dos filhos naturais, como se chama, né? E os filhos adotivos têm muito mais facilidade do que os filhos ilegítimos e os filhos naturais, né? Esses filhos naturais não são adulterinos, não são, como é que se chama? Tem outro nomezinho aí que eu não me lembro. Pois bem, para esses sempre é mais difícil educar. Não é só a parte de educação, porque a sociedade mesmo se encarrega de olhar para aquela criança como se fosse um criminoso, quando, vamos admitir, o criminoso foram os pais. A criança não tem nada a ver com isso. Então, a sociedade começa a olhar para aquela criança, criando muitas vezes um trauma, cuja consequência é a marginalização daquela criança. E naquela pessoa torna-se mais tarde um verdadeiro marginal. O relacionamento entre os parentes. Certo. Isso eu posso dizer até dividindo em zonas, né? Aqui em Pernambuco. A gente nota, digamos, no sertão, a partir de Arcoverde, há um sentimento de família muito grande no que diz respeito a irmãos. Em Afogados da Ingazeira, na Serra Talhada, em Ouricuri, em Exu, os irmãos são geralmente muito unidos, mas muito unidos mesmo. Eles se casam, constituem família, mas não deixam aquele clã, né? Continuam unidos demais. Esta união, porém, já não se dá com os sobrinhos. Entendeu? Não se dá com os sobrinhos. Nesse mesmo ramo, quer dizer, somente de irmãos, a gente nota uma diferença. quando se segue para o sul do estado. Aí os primos são muito mais amigos do que os irmãos. Quer dizer, o primo com o irmão, né? O primo com o primo. Está entendendo? Pois bem, são muito mais unidos que os irmãos entre si. Aqui no Recife, até há 20 anos atrás, nós tínhamos uma amizade muito grande entre os irmãos. Mas hoje há um individualismo tremendo. Os rapazes vivem para o seu lado, as moças vivem para o seu. E quando se encontram, a maior parte das vezes é para brigar. Vivem discutindo por dar cá aquela palha. Qualquer coisa é motivo de discussão. Eu, sinceramente, não compreendo como é que um irmão, porque é muito difícil se encontrar, um irmão não tem a coragem de sair com ele. Não tem a delicadeza de levá-la para uma lanchonete, de levar para uma sorveteria. Não, ela vá com outra pessoa qualquer. Ele vai com outra pessoa qualquer. Isso é um fenômeno que eu venho observando aqui no Recife há uns 20 anos. De 20 anos para cá. Tem sido uma desmoralização tremenda nesse assunto. E só que a família já não é mais nem considerada. O irmão, em vez de procurar o seu irmão, vai procurar um amigo. Um procura um amigo, outro procura outro. Há irmãos que não conhecem os amigos do seu irmão. Isso há uns 30 ou 40 anos atrás, né, não acontecia, porque o irmão procurava, primeiro, ser gentil com a sua irmã. Por mais pobre que ele fosse, era tão comum a gente ver passar aqui, no, ali em Campo Grande, na encruzilhada, irmão com irmã. Hoje não se vê mais isso. Quando se vê um rapaz com a moça, fazer uma namorada. E se vai o irmão com o irmão, já vai comprar remédio para o pai. Ou para a mãe também. Não se vê mais esta união entre os irmãos. Consequência de quê? Consequência da educação que os pais não dão e querem confiar às professoras. As professoras, por sua vez, que ganham pouco, não querem se dedicar a nem a instrução, quanto mais a educação. Deixa o menino fazer o que ele quer, porque não pode mais castigá-lo. Né? O menino pode dizer à professora, bom, vá para o inferno. A professora quer tomar uma medida qualquer e não pode, porque o senhor Ministério da Educação não permite, né, que se toque na criança. Quando eu levei muito bolo de palmatória, muitas vezes fiquei de joelho horas seguidas e nem por isso eu fiquei traumatizado. Nem por isso fiquei traumatizado, não sou doido. Né? Graças a Deus, dizem que eu sou louco, mas não sou não. Hoje eu me sinto plenamente realizado. Plenamente realizado. Meus filhos, né, eu noto essa diferença. Mesmo aqui, dentro da minha casa, meu filho mais velho, que é bacharel, que é um bem louco ao irmão. No entanto, é preciso que ele insista com o irmão para ir à casa. A primeira pergunta que a Derbalzinho faz, quando a gente chega, pensa, papai, Deus abençoe. Aquele menino, primeira pergunta. E nem se preocupa, não se preocupa. Enquanto a Derbalzinho chega, pensa, papai, pensa, mamãe. Nino já perdeu o hábito. Sai, porque ninguém bota na cabeça de menino que ele deve tomar a benção. Agora, nós não reclamamos, nem eu nem a Abigail, não queremos reclamar, para não criar nele um complexo de inferioridade. Nós queremos que eles se sintam à vontade. Se quiser ser católico, seja católico. Se quiser ser protestante, seja protestante. Se quiser ser espírita, seja espírita. Nós não temos nada a ver com isso. Vamos orientando apenas para o bem. Mas nessa parte, a gente também contribui para a má educação. Nessa questão de maturidade da mulher, é a mesma coisa de maturidade de homem, porque a gente leva em consideração não só a instrução, como a educação, principalmente a educação doméstica. Então, a gente vê a diferenciação apenas no que diz respeito à atuação de cada um no seu trabalho. Se vem uma moça do interior com uma certa instrução, vamos dizer, no ambiente de trabalho, e esta moça chega aqui numa repartição, a gente se sente muito melhor em tratar com ela do que em tratar com as outras, porque elas estão... Agora, ela trata bem a gente, não é por outra coisa, é porque ela sente a necessidade de tratar bem. Então, aquela criatura veio ainda para amadurecer dentro da maldade humana. Quando ela vai passando o tempo, ela se sente, então, igual às outras e começa a agir da mesma maneira. Quando é um rapaz que vem lá do interior, porque hoje é besteira se falar interior, uma vez que esta civilização já está espalhada por toda parte, né? Ou muitas vezes um rapaz do interior é muito mais hábil do que um rapaz daqui, né? Porque aqui ele tem tudo a seu favor, tem as distrações, tem o quem lhe quer, tem tudo isso. Lá eles não têm. Lá no interior, eles geralmente vivem trabalhando. Trabalham a semana inteira, mas não sabe, ele corre para a cidade grande. Vai embora para a cidade grande. E lá começa a receber aquelas instruções que são dadas gratuitamente, e só que ele amadurece muito antes de tempo. Nessa questão de amadurecimento de homem e de mulher, eu não vejo nenhuma diferença. Porque tanto saem rapazes como saem as moças. E muitas vezes estudam na capital e vão lá para o sertão. Porque a facilidade de transporte hoje é imensa, né? Sai uma mocinha de Serra Talhada, gente, sozinha para aqui, da Serra Talhada. Isso eu posso afirmar com segurança, porque já fui diretor e criador do ginásio de Serra Talhada, e muitas mocinhas vêm para aqui. Onde é que você está? Estou numa pensão. E eu convido para dormir aqui em casa. E algumas dormem também. Vou embora. Quer dizer, elas já têm o amadurecimento de um adulto. Estão amadurecidas. Agora, há uma diferença muito grande entre a pobreza. Porque a gente no interior, que nunca veio nem a Caruaru, aqui em Pernambuco, nem a Caruaru. Eu conheço um cidadão em Itacaratu, por sinal, meu compadre. Eu fui criado lá por Itacaratu, para aquele meio de mundo. Pois bem, homem rico, mais rico, nunca veio ao Recife. A única cidade que ele conhece na vida é Petrolândia e Itacaratu. Só. Possui automóvel, possui caminhão, vive negociando para baixo e para cima do caminhão. E com motorista e filho dele, tudo. Tem filhos formados e nunca saiu de Itacaratu, a não ser para Petrolândia. Esse homem, e uma coisa interessante, ele conhece história como ninguém. Ele fez a previsão da Revolução de 64. Tá? Fez a previsão conversando comigo. Não só comigo, como também com o Dr. Arnaldo Carneiro Leão, tá? Que morreu há pouco tempo, médico. E estavam presentes o Dr. Arnaldo e o padre, que era o vigário de Itacaratu, não me lembro mais o nome dele. Tá? Mas ele fez essa previsão. Tá? Que na situação do Brasil, devido, aí começou a fazer a ligação da história do Brasil com a história de Portugal, com a história da América do Norte, tudo isso. Né? E chegou à conclusão de que não podia chegar a 1970 sem haver uma modificação. Um homem que nunca saiu de Itacaratu, a não ser que vai. Então, tanto os adultos quanto os jovens e as crianças, né, amadurecem com a mesma proporção, na mesma proporção, tanto no interior como na capital. Não tem nada demais. Eu poderia falar um pouco sobre as pessoas que chegam a uma cidade na cidade, são chamadas de peronas, ou como os Bem, eu não posso fazer isso porque eu não sou moça solteirona, né? Não, mas o senhor pode falar alguma coisa Bem, eu posso dizer apenas que a falta de casamento para uma mulher pode trazer muitos problemas a ela. Traz, e muitas vezes traz mesmo. E posso dizer isso porque tenho uma irmã solteirona, né, com 64 anos. Essa é uma espécie de Nossa Senhora da Misericórdia. Apareceu o casamento para ela, não quis casar. É uma criatura que se sente plenamente realizada sem o casamento. Às vezes eu digo, Alda, você não quer demonstrar, mas você não sente. É o contrário, que ela me chama babá. Ao contrário, babá, eu vivo tão feliz que você não avalia. Felicíssima. Saio da casa de união de você, para casa do seu Ivo, para casa de base. Agora mesmo vai para o Rio. Sexta-feira vai para o Rio, para casa do irmão. Passo a temporada, volta. Fico aqui em casa, na casa dos meus irmãos. Não tem, mas na maioria das vezes a mulher se sente complexada. Agora, por que ser? É porque seja uma coisa assim normal? Não é normal. É porque ela está fugindo, ou porque quer, ou porque não quer, a sua finalidade, né? E é a finalidade de ser mãe. Então, é muito mais fácil uma moça que casa e não tem filhos ficar complexada do que uma moça solteirona. Nós chamamos as solteironas. É muito mais fácil uma casada não ter filhos ficar complexada do que uma solteirona. Porque a solteirona sabe, né, que a finalidade é aquela. Então, ela sempre é realizada. Bom, aparece casamento, não quero casar. Não me satisfaz, aquele homem não é o meu ideal, então ela não se casa. Mas é muito difícil fazer um estudo assim, mesmo superficialmente, como eu estou falando, é muito difícil de dizer, né? Isso, no caso, não aconteceria ao homem que não se Não, casa. claro, não, homem não. Geralmente, casamento no casamento, As não existe. diferenças são muito grandes. Muito grandes. Porque o homem não sei, porque o homem sai daqui, vai para lá, anda com uma mulher, anda com outra, é a mesma coisa. Não quer casar, não casa, está acabado, vai viver as suas próprias expensas. Se o senhor quiser falar ainda, pode falar de das doenças. Mas não é só 40 minutos? Já passou. Se não quiser falar mais, não tem problema. Mas sabe por quê? É porque eu já tive 11 infartos do miocárdio e não posso falar muito, né? Não posso falar muito. Já deu, você fala.